acender. O amor de Jesus. O amor de Jesus. O texto é João 6, 44, 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Em verdade eu vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu. Para que não morra quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de eu comentar, eu estou com o site aberto aqui, estou vendo só a bênção, Padre. Quero agradecer uma graça alcançada. Fiz a novena dos alcoólatras para meu filho Rosmar. E graças a Deus ele não bebe mais. Erundina Novelo, de Mariópolis. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Quem come deste pão viverá eternamente. E temos buscado o pão verdadeiro, que é Jesus. Quem come deste pão tem a vida eterna. Quem come deste pão não sentirá mais fome. Pão e vinho, sacramento da presença do Senhor. Ao comer o pão e o vinho, se identifica uma nova relação estabelecida entre o Senhor e a comunidade. Toda a vida do discípulo é um viver por Cristo, com Cristo, em Cristo, de tal forma que se garante a vida eterna. Espírito de boa fé, tira do nosso coração toda a dúvida a respeito das palavras de Jesus. E dá-me compreensão, Senhor, do verdadeiro mais profundo da Eucaristia. Eu digo, o Deus escondido na Eucaristia. É tão lindo a Eucaristia, poder viver esta que está ao alcance de todos nós, ao alcance de nossa vida. Quem dera se percebêssemos isso. Memória de mim na Eucaristia. Como é bom, Senhor, te encontrar. Não é por acaso que daqui a pouco, às 19 horas, eu faço a adoração no Santíssimo. Uma hora de adoração e depois missa. Você sabe por quê, né? Porque é da Eucaristia que vem toda a fonte, graça e bênção. Dela é que nos nutrimos. Nela é que vivemos. E por ela é que somos igreja. Escute o que foi deixado como testemunho de fé. Escute. Olá, Padre Reginaldo. Meu nome é Evna Sampaio. Te escuto pela rádio Florestópolis FM e moro em Florestópolis. Meu pai, Francisco, estava internado há 15 dias na Santa Casa de Londrina, com enfisema pulmonar, falta de ar. Estava na novena da Santa Cruz. No dia em que fui visitá-lo, estava com muita falta de ar. Levei em minha bolsa a água benzida e comecei a passar a água em seu corpo e dei para ele tomar. e pedi que Maria intercedesse por ele. E aos poucos ele foi se acalmando e voltando a respirar normalmente e até chegou a dormir. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo. Hoje meu pai está bem, graças a Deus, e a nossa mãe Maria. Deus abençoe, filho. Deus a proteja. Um abraço ao povo de Florestópolis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nessa hora da misericórdia, abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, que na hora da misericórdia, povo de Deus.